todos os loucos do mundo eu quis você. Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os loucos do mundo eu quis você. Porque a sua loucura parece um pouco a minha. Você esconde a mão, diz que é Napoleão. Boa parte de mim acredita que sim. Se eu converso com A no meio do jantar, você espera a vez dele te falar. Você fala chinês pela primeira vez. Eu dou opinião num perfeito alemão. Se eu emito um som que você acha bom, a gente faz um dueto fora do tom. De todos os loucos do mundo eu quis você. Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os loucos do mundo eu quis você. Porque a sua loucura parece um pouco a minha. Chinês pela primeira vez. Eu dou opinião no perfeito alemão. Se eu emito um som que você acha bom, a gente faz um dueto fora do tom. De todos os loucos do mundo eu quis você. Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os loucos do mundo